Sentimento de vingança, ódio e muita mágoa, tristeza vem demais. Me lembro do meu pai, daquela triste cena. Perdido na bebida, arruinava com a família. Eu todo machucado, de cima até embaixo. Nunca pude entender por que tanto me bater. Eu era um refém de um bêbado insano que tirou a minha infância. Uma vida baseada na pura ignorância. Um moleque sem carinho, um coração de pedra carregado com espinhos, dores e desilusão. Ela me surpreendeu, me iludi com a tal paixão. Não foi algo de Deus, apresentada por aquele que se dizia meu amigo. No início tive medo, depois adorei o beijo, aumentava o desejo. Com ela e as nuvens, pode crer, meu irmão, era ela com quem eu podia desabafar. Qualquer hora, qualquer dia e em qualquer lugar, em qualquer lugar. Escolheu dessa maneira e quis que fosse assim. Você mesmo planejando, procurando seu próprio fim. Sempre correndo atrás da falsa felicidade, fingindo não enxergar a realidade. Na terra tanta guerra, tanto engano, numa tanta tormenta e tanto dano. Escolheu dessa maneira e quis que fosse assim. Você mesmo planejando, procurando. De repente foi virando um amor que enlouquecia. Sinceramente eu não esperava, era um esquema proibido. A sociedade não permitia, muitos vivem procurando. Eu em plena adolescência e já estava amando. Muito novo, sem preparo, mas rolou, meu caro. Não pude fazer nada, a bandida me dominou. Um sentimento muito forte, talvez o mais enorme. Me libertaria totalmente na minha morte. Enquanto a hora não chegar, ninguém ia nos separar. Passando algum tempo, o dinheiro foi se acabando e ela me deixando. Já não a tinha mais, com medo de perdê-la, passei a correr atrás. Bati com a caranga do meu truta camarada, acabei com quase tudo. Dentro da minha casa, enlouquecido covardemente, matei a minha irmã. Tanto amei que no ego morreu a pessoa sã. Percebi que o ser humano, a lei da selva, se entrega. No mundo qualquer um mataria por causa dela, numa ansiedade só. Doente, suando frio, intensamente eu a queria. Na cabeça dava um nó. Sem ela eu era nada. Colei na fita de avião, virou um fiche e a danada voltou pro coração. Caguetei o meu parceiro, fiquei com medo de morrer. Tirado como pilantra, agora onde me esconder? Os gambé na minha cola, querendo me prender. Me pegaram numa quebrada, viajando numas delas. Levei aquele couro, me jogaram numa cela. Entre um pesadelo e um sonho, condenado porque amo. Deus é testemunha disso, matei porque amei. Acabei como bandido, piedade agora peço. Sou um ser humano, eu nesse lugar medonho. E ela lá mais uma vez, seduzindo outro mano. Escolheu dessa maneira e quis que fosse assim. Você mesmo planejando, procurando seu próprio fim. Sempre correndo atrás da falsa felicidade, fingindo não enxergar a realidade. Na terra tanta guerra, tanto engano, numa tanta tormenta e tanto dano. Escolheu dessa maneira e quis que fosse assim. Você mesmo planejando, procurando. Na cadeia reina o ódio, o olho atravessado. E assinam o seu óbito sem ideia com ninguém. E sem nenhum instinto, o respeito nunca vem. Na cela você é um lixo da cidade, um bicho preso num inferno de verdade. Com cães sugando sangue, jogado no chão gelado. Clamei por ela a cada instante, em plena multidão. Um corpo, alma e solidão, cada vez perto do fim. Acreditava que só ela fosse a cura ao paraíso, me faria mais feliz convivendo no seguro. Como eu passava mal na rebelião que a puro me pegaram, foi fatal. Numa maca do regional, aí então olhei pra trás. Minha honra, meu orgulho, já não os tinha mais. Pensei naquela mina que um dia troquei por ela. Pesou em minha mente, pô, ela me consolava. Na falta do calor materno, me deixava quente. No profundo inverno, enquanto o playboy come, nas ruas era ela que matava minha fome. Meu pai, minha mãe, lá no céu que Deus os tenha, produto do veneno do sistema do Satanás, que enfim só gera guerra e acaba com nossa paz. Um vírus, a maldição, que adoece a favela, com a elite ela tem parte. Seu nome e apelido, conhecida como Pedra. O craque, meu amor, minha vida, destruição e minha morte. Em meio à miséria, o diabo te engana, te odeia, ainda diz que te ama. Sou alma penada procurando a luz pelo vale das sombras. Escolheu dessa maneira e quis que fosse assim, você mesmo planejando, procurando seu próprio fim. Sempre correndo atrás da falsa felicidade, fingindo não enxergar a realidade. E na terra tanta guerra, tanto engano, numa tanta tormenta e tanto dano. Escolheu dessa maneira e quis que fosse assim, você mesmo planejando, procurando o fim. No Vale das Sombras.